banana por trás dos vidros ceirões. E enquanto a noite regela, no chão pousas os pés nus. Nesta saltaste da cama ao escutar a minha voz. Para falarmos a sós, mas tu te iludes, morena. Já não canto para ti. Canto na noite serena para a lua que sorri. Exposta ao frio inclemente que te encresta a fina tez, tu podes ficar doente. Vai-te deitar.